Um abraço, amigos da Rádio Marechal FM, em Marechal Cândido, né? 107.9. Programa sucesso de todos os dias ao meio-dia. Muito obrigado, os amigos da Marechal FM e Marechal Cândido. Minha amiga Tânia Gianizelli, em Humaitá, no Amazonas. Muito obrigado pelo carinho. A Cristiamara Ferreira, em Alvinópolis, Minas Gerais. Todos ligados no Mundo Sertanejo. J. Neves canta, não vá embora. O meu coração não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vá embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vá embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa saber, não vivo sem você, ó minha paixão. O meu coração não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Não vai embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vá embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa entender, amor não se esquece desse jeito não. Não vá embora, não, não deixe sofrer o meu coração. Você precisa saber, não vivo sem você, ó minha paixão. Aê, J. Neves, Cabra Danado, música romântica, muito bonita. Já esteve com a gente aqui, os ouvintes gostaram muito das suas canções. Muito obrigado, J. Neves, pela sua simpatia de sempre. Sempre interagindo comigo lá no Facebook, no Orkut. E é um amigo nosso, cantor de sucesso, romântico, né? Inclusive a minha querida Maria José, lá de Posse, sempre pedindo as músicas do J. Neves, assim como outros ouvintes também que gostam das músicas dele, né? Muito legal. Meu amigo Heitor Anthony, com Lisa Mato Grosso, também tá ligado no nosso programa. Minha querida Neuza, em Piraju, São Paulo, ouvindo pela Difusora Web. Muito obrigado a todos os amigos aí da Difusora Web, exibindo o nosso programa com muito sucesso. A Tiele, em Uberlândia, Minas Gerais. A Rose, em Porteirinha, também em Minas Gerais. A Paulinha e a Juscelia Motoso, a Imberilo, também no Estadão de Minas Gerais. Quem canta bonito, Israel Novaes, Dogiran.